Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia para você. Nós estamos entrando no ar hoje com o Tema Livre. Eu estava falando ainda há pouco com a Neise Marçal, quando eu fiz a passagem do Redação Nacional, que antecede o Tema Livre para o nosso programa, dizendo ela que o Tema Livre está com uma no cravo, outra na ferradura, como se dizia. Ontem nós tratamos de um assunto grave, de um assunto muito sério, que é a Comissão da Verdade, mortos e desaparecidos durante o regime ditatorial recente de 64 a 85, hoje nós vamos tratar de um tema mais, não digo ameno, porque para as mulheres é um tema sério e para as mulheres negras um tema ainda mais sério, tanto que você vai ver aqui nessa conversa. O tema é o cabelo, gente, olha só, a cabela, como dizem aqueles cabelões, e nós chamamos aqui três pessoas, aliás, a Jana Guinon, vice-presidenta do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro Condedine, aqui da Prefeitura do Rio, que foi quem sugeriu a pauta no outro programa que nós fizemos, a Cláudia Talita Fontoura da Silva, cabeleireira afro, filiada à Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil e dona do estúdio Quilamu, e também a Ana Lúcia Rabelo, historiadora especialista em História da África e do Negro no Brasil, e designer de turbantes. Já tem designer de tudo, também tem designer de turbante. Ela está com um turbante aqui que eu vou lhe contar, viu? Coisa séria, uma pena que o rádio não tem imagem, mas você tem pelo Facebook. Você vai lá no Facebook, / Tema Livre, procura o nosso microfonezinho escrito no ar embaixo, clica lá e você verá as fotos não só do turbante da Ana Lúcia, como também da Cláudia e da Jana. E muito bom dia para vocês. Eu gostaria que você, Jana, que sugeriu a pauta, começasse. Depois se solta aí, pronto, fica sugerindo pauta. No começo ela é assim, mas eu gostaria que você abrisse essa questão, porque eu não domino esse assunto, né? Então eu gostaria que você expusesse essa questão do cabelo afro, como a Luciana Valle, nossa produtora, resumiu o assunto no roteiro de hoje. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos e a todas. Eu quero agradecer o convite, né? E me sinto lisonjeada de poder participar desse debate junto com pessoas que eu admiro profissionalmente, que admiro pessoalmente, que é Cláudia Talita e Ana Lúcia Rabelo. Enfim, quando a gente começa e fala do assunto, que não é um assunto sério, ele é um assunto seríssimo, né? Porque, na verdade, a gente está retratando sobre, indo de encontro a uma ditadura da moda. Porque, para ser bonito, todo mundo diz que, se vai num casamento, tem que fazer a escova para ficar bonita, né? Que todo mundo fala isso. Quando você vai de encontro a esse olhar que a sociedade impõe, né? Muito mais a indústria dos cosméticos, principalmente, a gente traz para uma reflexão essa temática. E falar de cabelo crespo, carapinha, cabelo afro, seja qual o nome que as pessoas se sentirem à vontade para falar, ele traz com ele várias temáticas, porque com cabelo crespo a gente vai falar sobre cidadania, sobre estética, sobre racismo institucional, que eu acho que é vindo pontuar, até mesmo porque eu venho através do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro, do Condedine, né, que existe há 25 anos e vem nessa luta, na luta contra o racismo, né? E aí vou de encaixe com a Estimativa, que é a instituição na qual estou colaboradora, que tem um projeto chamado Transando Ideias. E que nesse projeto a gente retrata, a Claudinha, inclusive, no primeiro evento do Transando Ideias, a Claudinha fez parte, né? E aí que fomentou e potencializou, eu acho que a gente tem que deixar isso bem explícito, então por isso que eu fico feliz de estar aqui contigo novamente. E dentro do Transando Ideias, a gente retrata essas questões que o cabelo traz. além da cidadania, como eu falei, da cidadania, do racismo institucional, a gente entra na questão da saúde, né, tanto da saúde psicológica, psíquica, enfim, a gente tem várias questões para serem abordadas, o bullying nas escolas, porque as crianças sofrem muito nas escolas com seus cabelos crespos, né, e olhando, direcionando o nosso olhar para o lado positivo, a gente passa por um momento muito especial, porque a gente vê um maior número de pessoas se autoafirmando através dos seus penteados, né? Então, assim, eu acho que a nossa profissional presente no estúdio pode retratar um pouco mais sobre isso, né? Porque, na verdade, a gente vem para discutir essa temática, que é: que estética é essa do negro e da negra que a gente coloca para a sociedade, para ter uma nova reflexão, né? Quando a gente chega nas empresas, e aí Claudinha pode também mais uma vez pontuar isso, que a gente chega nas empresas e a criança, o jovem, está dando seu primeiro emprego usando trança ou dread, ele é forçado a tirar, a cortar o cabelo, porque não faz parte dos padrões estéticos. E aí a Ana Lúcia Rabelo pode falar dos turbantes, que chegar na empresa de turbante, né? O que é isso? É uma identidade. No mínimo deve ser um adivinho, né? Falta um rubi aqui no meio da testa para fazer, né, o astro, lembra do astro? É porque, na verdade, nós não estamos acostumados. Exatamente, com isso, né? Não faz parte da cultura. Não faz, né, parte da cultura de quem? Da cultura dominante, da cultura dominante. Okay, da classe aqui, dominante, é, isso aí, okay, é, exatamente. Que tem esse padrão, é, que tem esse olhar europeu, né? Então, assim, eu acho que a gente chamar para essa reflexão, né? Hoje tem os grupos que eu, graças a Deus, estou inserida, que é o grupo de Meninas Black Power. Ah, é verdade. Que é lá no Facebook. É muito legal, né? Cara, viu, muito, né, legal. Ela, quando eu entrei... Aliás, dá o endereço aí de novo. Que é Meninas Black Power. Elas estão lá. A gente está com uma meta de atingir 20 mil... Acessos lá. Acessos, né? Eu entrei e tinha 14 mil. Hoje tem 20 mil. Eu entrei dia 5 de janeiro. Então, assim, elas já têm... cresceu um bocado a partir do tema livre do qual você participou e que você deu o nome, porque eu me lembro que nós saímos divulgando também, e as pessoas vão acessando na hora. Impressionante como isso tem uma capacidade de mobilização. E digo, o quê, rapaz? Porque a força, essa questão das redes do cabelo sociais, é uma questão muito antiga, né? A questão... Ô, Jana, eu vou pedir para a Cláudia falar um pouquinho também. A Cláudia é profissional, né, dessa história aí. Cláudia, dentro disso tudo que a Jana falou, e eu queria até chamar essa questão, voltar um pouquinho a questão aqui, de que não faz parte da cultura, é óbvio que não, da cultura afro, dessa cultura que afirma e reafirma numa luta permanente esses valores, que são valores da ancestralidade, né, e que compõem estruturalmente a sociedade brasileira. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa, você que é profissional, cabeleireira afro, né? Onde é que é o seu estúdio Quilamu? O estúdio Quilamu fica aqui, bem pertinho, na rua Joaquim Silva, prédio 11, na Lapa. É bem no coração da Lapa, sala 203. Legal. E como é que você vê essa questão? Você tem cabelo bom? Sim, meu cabelo é boníssimo. Pois é, então vamos lá, explica aí. É maravilhoso. Vai contando essa história, porque essa coisa do cabelo, desde pequeno que você aprende isso, nós até falamos no outro programa aqui, o Giovanni Harvey citou o caso da maternidade, onde as pessoas consultavam, a partir de que idade a gente pode começar a alisar o cabelo, né, do neném, da criança. E a maternidade foi acionada porque ela disse para sua filha ficar mais bonita, quer dizer, com o cabelo alisado ela ficaria mais bonita. Então a gente entrou nessa discussão aqui no programa. Foi uma doideira, né? Mas e aí, Cláudia, realmente. Fala aí. Bom, é importante ressaltar que o Estúdio Quilamu, por uma questão política, é um espaço de embelezamento de cabelos crespos naturais. Nós não oferecemos nos nossos serviços modificações químicas de alisamento, relaxamentos, e sim de cuidado, porque os cabelos crespos vêm, na maioria das vezes, muito danificados por N procedimentos químicos e extremamente agressivos. Então, nós oferecemos serviços de cuidado e embelezamento através de trançados afro. E aí, a questão do... Desde quando, né? De quando se aprende. Enfim, eu aprendi a fazer as trançados afro desde criança, as coisas básicas. E... amigas, nós, uma embelezando a outra, fomos aprendendo outras técnicas, e aí, através disso, pessoas se interessando, ok, querendo fazer o cabelo. E nós vimos que isso também era uma forma de geração de renda, né? Além de nos embelezar. Agora, o seu aprendizado veio da família ou veio na vizinhança? Veio dentro da família. Depende de mãe para filha? Mãe para filha. Veio, sem dúvida, de mãe para filha. Começou com minha mãe, nos penteando. Então, os trançados mais básicos eu aprendi com minha mãe. E aí, assim, amigas da família, primas, que aprenderam outros mais sofisticados, nós fomos trocando entre nós e assim aprimorando técnicas. E aí, claro, depois com a internet, o mundo se abre. Então, hoje em dia você vê vários tutoriais, você tem como aperfeiçoar, fazer cursos. Agora, as pessoas pensam muito, você falou numa coisa interessante, que é a química. E a química, ela é muito danosa à saúde, a química é muito perigosa, inclusive oferece riscos de vida e já matou gente, né? Sim. Porque é uma química muito agressiva, como você disse. Esse tratamento, essa coisa que você faz, esse processo de embelezamento sem química alguma, ele é bem aceito, ele tem uma receptividade junto ao público que está por gerações e gerações acostumado à química, ao tratamento químico, ele tem receptividade? Tem sim, porque o diferencial do Espaço Quilamu é essa questão, o posicionamento político, entendeu? Então é complicado você simplesmente oferecer alguns serviços sem que você discuta essas questões raciais, questões de autoestima, entendeu? E padrões que são impostos e não são discutidos, entendeu? Então é um lugar que a gente fomenta, conversa. Então, através desses questionamentos, por que desse cabelo? Entendeu? As pessoas se veem interiormente, vê o quão o dano que está sendo feito para si, entendeu? Por que no meu serviço eu tenho que usar esse cabelo, que eu não me identifico? Muitas vezes as pessoas não se identificam, e sim porque é assim que tem que ser, é assim que o meu chefe impôs. E muitos deles, por medo de enfrentar, às vezes eu tenho exemplos de pessoas que, assim, o cabelo totalmente quebrado, sem vida, opaco, e a pessoa não se questionava, e um medo muito grande da rejeição, entendeu? De perder o emprego, porque às vezes é imposto explicitamente que não pode usar trançados, que ou não pode usar cabelo na questão dos homens. E as pessoas se propuseram a uma nova, se abriram, né? Não é uma nova estética, porque é uma estética nova, própria, né? É uma estética muito própria, e que infelizmente muitas pessoas não se identificam. Na verdade, você impõe um padrão estético, que é um padrão estético próprio. Você tem que romper com essa cadeia dominante, né? Exato. Do pensamento dominante. Agora, nós estamos falando muito de cabelo, eu vou puxar aqui a participação da Ana Lúcia Rabelo, porque ela esconde o cabelo. Essa aqui é a verdade. Ela bota os turbantes belíssimos, por sinal. Mas eu fiquei curioso, desde que ela entrou, que eu digo, como será o cabelo da Ana Lúcia? Será que ela tem cabelo mesmo? Ou será que ela é que nem a Pinar, né? Raspou a cabeça e botou um turbante para disfarçar. Como é que é, Ana Lúcia? Você que esconde o cabelo, como é que é? E você também que é participante aqui no nosso debate, como historiadora, uma acadêmica, na verdade, a única acadêmica aqui na mesa. Vamos lá. Bom dia aos ouvintes da Rádio Nacional, bom dia aos presentes. Como acadêmica, vou falar como acadêmica, me trazia uma certa ansiedade, às vezes, que eu lia a respeito do turbante. Era sempre assim a descrição: esconder a carapinha. Não é esconder a carapinha. Usar um turbante é um adorno de cabeça. A cabeça, dentro da cultura afro-brasileira, dentro da nossa herança, ela é de uma importância muito grande. É a primeira parte do corpo que nasce. Então, usar um turbante é adornar, é enfeitar essa parte que produz, que passa por processos de reflexões diárias, que está presente no mundo e que procura estar integrado ao mundo. Então, por que não adornar essa cabeça, enfeitar essa parte tão importante do corpo? E quando você adorna a cabeça, imediatamente a pessoa que está te olhando, o espectador, ele é obrigado a olhar para os seus olhos, que dizem que é o espelho da alma. Então, você desvia o olhar do espectador para outras partes do seu corpo e você consegue passar a sua mensagem. Eu tenho cabelo, tá? Tem cabelo. Agora, Ana Lúcia, essa questão do turbante, você viu que nós falamos aqui, as duas falaram, en passant, assim, dessa questão profissional ou do mercado profissional, a imposição de padrões estéticos do mercado profissional que impedem, criam obstáculos, essas questões, criam obstáculos até ao cabelo afro do homem, que dirá o cabelo da mulher. A Jana esteve aqui no outro debate com um cabelo, um penteado belíssimo. Lembra disso? Você lembra aquele Lógico. Cabelo? Pois é. Toda hora eu tô com um penteado. Esse, olha o lado. Só para o ouvinte saber como é que era um penteado pro lado, né? Muito legal, muito bonito. Hoje eu não reconheci porque ela chegou com o cabelo normal. Ele tava normal. Vou apanhar aqui tava hoje. Normal, fala, Jana, vai. Não, porque assim, a partir desse seu comentário, a gente pode perceber a diversidade que os nossos cabelos crespos possibilitam, né? As representações. Eu posso usar vários penteados em uma só cabeça. Eu posso estar ontem, hoje e amanhã, de três formas diferentes, sem nenhum problema. Porque isso é nosso. E aí a gente vem para essa ressignificação do cabelo crespo, que é você usar o seu cabelo crespo da maneira que você achar melhor, né? A gente tem um certo cuidado de tratar a temática da química, porque a química ela traz um impacto muito forte, né? E problemas futuros assim, irreparáveis. Então, quando a gente fala sobre a química, a gente não quer que todo mundo saia de cabelo crespo, blá, blá, blá. Não é isso. Mas que entenda que essa química ela faz parte de um mercado. Né? O mundo dos cosméticos, quem impulsiona esse mercado, na maioria das vezes, somos nós, mulheres negras. Então, assim, dentro desse olhar, a gente tem que aí é onde a Claudinha falou muito da questão política. Na verdade, a gente passa por um momento político que ele vem lá desde os nossos ancestrais, né? Quando as tranças eram identificadas, conseguíamos identificar as civilizações nas quais as rainhas e reis pertenciam. Os turbantes também. Os turbantes também, né? Eram pontos de identificação, né? Sim. Como carteiras de identidade. Exatamente. Que davam origem, né? Dentro de uma comunidade, você é capaz de identificar quem é quem a partir da representação que ele está utilizando. Tranças, né? O turbante ou o coque, a representação civil daquele, dentro de um grupo étnico, fica bem registrado quem é aquela pessoa. Que é legal que você falou que a cabeça é a primeira parte do corpo que vem ao mundo, né? Que nasce, e aí é utilizada nessas culturas para a identificação. Realmente, é uma carteira de identidade, né? Que você dá a origem de quem está usando aquele turbante, ou aquele tipo de cabelo, ou aquele tipo de trança, esse tipo de coisa. Mas a Jana estava... E aí, dentro desse contexto do penteado, né? Quando eu olho para uma pessoa e vejo essa pessoa de black, primeira coisa que... Antigamente, agora está melhorando, né? Melhorando entre aspas. Mas as pessoas imaginavam que ela estava descabelada. Eu vejo como uma pessoa livre. É verdade. Ela é livre. Vem de moto? Ela é livre porque ela, nesse momento, ela tá colocando para o mundo o seu posicionamento. Olha quem eu sou, né? Então, assim, colocar um cabelo crespo, e aí voltando à história das nossas civilizações, a gente dá um salto enorme, porque, infelizmente, a nossa história tem buracos que não somos nós, infelizmente, que escondemos as nossas histórias, né? Então, a gente vem... Com a questão do posicionamento político dos cabelos na década de 70, da fase do Black Power, né? Aí perpassa pelos Blacks Beautiful. Depois vem o Ileaê em Salvador, puxando a temática das tranças, valorizando a mulher negra como uma beleza. Olha só, você é linda. né? Que isso na época a gente não tinha. Hoje a gente tem muito pouco. Imagine, né, na década de 70, que o próprio Ileaê, com seu primeira música, que bloco é esse? É. Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra você. Mais um, né, talento da Jana aqui. É. Olha só, rapaz. Então, assim. Muito bom. A capela, Jana, a capela. A capela. Então, assim, é porque o início de tudo foi na rádio comunitária. Lembra, Claudinha? É verdade. A rádio comunitária, né? Eu queria passar a bola pra Claudinha também. Mas isso aqui vira um papo que não termina mais. Claudinha, isso que ela tá falando, que é muito importante. E voltando também ao que você disse dos cuidados que as pessoas devem ter com os cabelos, porque a química é muito agressiva. E também você tem técnicas que são alternativas, naturais, e que têm resultados que são resultados mais autênticos do que os resultados que a química proporciona, que são reflexo dessa cultura dominante. Né? Você utiliza a química, e a Jana falou de uma coisa interessante, que muita coisa dessa indústria química, dessa indústria para o cabelo, é voltada para esse mercado, e que a gente passa despercebido, a gente, que eu digo, os que não são os consumidores, como eu, desses produtos. Queria que você falasse um pouco dessa questão. Não, a gente até tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas mal interpretam, né? Essa nossa postura, né? De não alise o cabelo. Mas a questão é exatamente o que a Jana falou. É você ter a liberdade de escolher o que você quer. A questão não é não alisar, mas o que vem por trás disso. Principalmente as questões emocionais, né? E de autoestima que acarreta uma pessoa alisar o cabelo. E aí, então, os serviços que a gente oferece são alternativos mesmo para poder reconstruir o cabelo, entendeu? Até os produtos que a gente usa, sabe? A gente tem um cuidado para não ser produtos muito agressivos, entendeu? De preferência naturais, óleo de coco, abacate, coisas que a gente até usa em casa, usava antigamente, agora com essa indústria, né? A indústria, né, nos faz consumir tantas coisas que a gente não nem percebe, entendeu? E acaba caindo dentro dessa rede. Certo. Nós temos pontos aqui no Rio de Janeiro que são notáveis e conhecidos, além do seu estúdio Quilamu, que são pontos de referência para o tratamento, bom tratamento do cabelo, tratamento adequado do cabelo afro. Como é que vocês veem essa questão aqui? Eu estou provocando vocês porque eu não quero ficar aqui de orientador do programa, orientador de tese, levantando tese para vocês ficarem defendendo, expondo. Queria que vocês tomassem as rédeas dessa conversa. Mas a gente já tomou, né? Isso aí. A Jana já cantou. Eu queria dar, né, assim, fala, Ana Lúcia. Falar uma vivência minha. Eu já experimentei de tudo no meu cabelo. Tudo. Eu iniciei com tranças, coisa natural pra gente. Família sempre trançou. Alisar cabelo, alisava, voltava ao natural, mas não era uma coisa imposta, tá? Quando chegou na década de 90, eu entrei para um book, né? Fiz parte de um book do salão. E aí eu fiquei muito tempo presa a uma imagem. Era uma personagem. E aquilo foi me dando angústia. Foi me dando uma angústia porque eu já não estava mais me vendo. Porque antes, o que era uma brincadeira, eu poderia, né? Estava brincando com a minha imagem. Estava se tornando uma coisa imposta e aquilo estava me sufocando. Eu não estava mais me enxergando. Essa não sou mais eu, porque era uma coisa que estava me agredindo. Eu não estava me sentindo à vontade para sair do personagem. O que parece é que muitas das vezes cria-se uma zona de conforto, tá? E que as pessoas se acostumam com aquela imagem. Por exemplo, Ana Lúcia hoje de turbante. Sempre vai querer me ver de turbante, mas não é assim. A Ana Lúcia chega no meio do ano, ela quer picar o cabelo, quer ficar careca, quer pintar o cabelo de louro, quer pintar o cabelo de vermelho, quer ficar com o cabelo preto, entendeu? Então, é poder gozar da liberdade de poder ousar, mas tendo a consciência de que se você é o que você come, você também é o que você lê. Então, quando você tem consciência de um universo perverso que nos obriga, desde criança, a usar pente quente, a queimar a nuca da criança, a orelha de uma criança, quando você toma essa consciência, você não pode ver essa ditadura como uma brincadeira. Ou você toma o posicionamento político para que outras crianças não passem por isso, ou você consome e entra no jogo da moda. E vira como, conivente. Exatamente. Né, como usar cabelo natural, está em alta, é moda. Não. Na nossa cabeça, o que eu entendo é que falar sobre cabeça, falar sobre cabelo de mulher negra, principalmente, que é a mais penalizada dentro dessa história, é conflito. É uma área de conflito, é uma zona de conflito. Porque dentro da nossa sociedade, a todo momento, a gente não pode usar com liberdade, sem esbarrar no exótico, de sermos o que somos, fazermos valer a utilização dos nossos símbolos de pertencimento, de identidade. Sim, exatamente o que eu ia dizer, quer dizer, que isso faz parte da identidade. Faz parte da nossa identidade. Na medida em que você começa a se impor esse tipo de padronização, estandartização que você adotou, você vai perdendo a sua personalidade, perde, a sua identidade. Perde. Né? Primeiro a identidade, depois a personalidade. Eu queria chamar a atenção de você que está acompanhando esse debate para também mandar a sua pergunta. Participe aqui, 2176669, ou também pelo e-mail tema.livre@ebc.com.br, 2176669, tema.livre@ebc.com.br. Mande a sua pergunta agora pra gente aqui, aproveitando que nós estamos com essa consultoria gratuita aqui no programa de hoje. Vai, já. Eu acho que é importante também a gente ressaltar, né, que principalmente aqui no Rio de Janeiro, quando a gente se fala de tranças, quando a gente fala de uma identidade, o movimento negro, ele teve uma grande influência. E aí eu vou falar especificamente Rio de Janeiro, indo um pouquinho também para Salvador, que nós tivemos aqui também a nossa Afrodai, que a gente não pode deixar de ilustrar jamais a Dai, porque a Dai foi uma percussora dessa história toda. Ela era um correio nagô. Então, isso que a gente faz hoje, na verdade, são as vozes que ecoaram. Então a gente tem total. Se nós estamos hoje com esse poder de voz, com o microfone, para que todo mundo possa nos ouvir, várias pessoas contribuíram para isso. E a gente precisa, na verdade, saudar essa homenagem para Dai, né? E também ressaltar, né, que na oficina da Ana Lúcia, nós temos a oficina com o nome, né? Fala um pouquinho aí, Ana, por favor. Começou uma história acadêmica, como uma história acadêmica. Tá, em 2008, eu iniciei um estudo histórico em diálogo com a antropologia a respeito da indumentária dos escravizados no século XVIII pela Cândido Mendes. E ano passado, eu abri um espaço da minha casa para promover encontros, uma tarde de mulheres, independente da pigmentação da pele. Uma tarde de mulheres para discutirmos alguns pontos referentes à beleza, né, com identidade do nosso grupo, o grupo das mulheres negras, mulheres pretas, como queiram. E dentro desse workshop, nós promovemos esse encontro, essa discussão e trocas de vivências. Eu sempre pergunto o que representa um tecido adornando a cabeça na vida delas, na memória delas, o que lembra. E aí, para aquelas que esqueceram, né, que nós sempre estivemos usando turbantes, não é só mérito da Bahia, nós sempre usamos turbantes, mas por conta de viver na parte não artística, mas no mundo do trabalho, ficou uma coisa marginalizada, né? Mundo do trabalho, mundo da religiosidade. Então, as pessoas esquecem, mas nesse instante que eu puxo pela memória afetiva dessas meninas, né? Dessas mulheres, professoras, elas lembram da avó, mesmo elas tendo a tez, claro, a minha avó. Mas a minha avó era portuguesa. Aí a gente puxa pelos mouros que estiveram, né, em Portugal. Então, a gente vai criando uma coxa de retalho. É como se tirasse uma catarata ideológica, né, dos olhos, do olhar das participantes diante daquele tecido que está na cabeça de uma pessoa. O que representa, o que lembra. E aí... Esse workshop, ele ganhou um espaço dentro da UFRJ, no pontão de cultura digital, né? No pontão de cultura digital. Me chamada a atenção. Cartão amarelo para a gente que está batendo na mesa aqui. É porque eu sou muito musical. Eu achei que a Jana resolveu tomar conta mesmo do negócio, hein? Ela eu vou é meu emprego. Vou perder meu emprego aqui. No pontão de cultura digital. E promovemos também, com isso, o desfile de turbantes, que no Rio de Janeiro foi uma novidade, né? Quando o turbante deixou de ser um simples acessório, um desfile com turbante, agora há um desfile de turbantes, só para as nossas cabeças. Só para exatamente. Só para as nossas agora, cabeças. Agora, Ana Lúcia, e essa questão do turbante, você falou bem aí, no mercado de trabalho... Isso não é um obstáculo intransponível para a pessoa que se candidata a uma vaga numa empresa? Com certeza. É um adorno exótico. Eu não esqueci. Um adorno exótico. Um dia há de chegar, né, que não teremos que ouvir que o turbante, que sempre foi usado, é utilizado como identidade nacional, né, inclusive pela Carmen Miranda, né? Nossa... Que é o mais famoso turbante brasileiro. Exatamente. Né? Que era portuguesa, né? Que era portuguesa. É interessante. Que durante a criação de uma identidade nacional pegou elementos africanos para serem utilizados internacionalmente. E dentro de uma empresa, uma mulher negra, uma mulher branca, uma mulher... muçulmana, ela não pode utilizar de um adorno bonito, né? Uma coisa bonita, séria. Há uma diferença, já que você falou das muçulmanas, há uma diferença grande entre você usar um turbante e usar uma burca. Isso, não é só burca, né? Elas utilizam o véu também. É, pois é. Então, há uma diferença, essa questão... O turbante, ele não é um adorno religioso, né? Digamos assim. Ele pode ser também. Ele é um adorno religioso. Ele entra na história como um adorno religioso, certo? E depois ele é utilizado como um adorno de sedução. Olha que interessante. Agora, Claudinha... o turbante acaba com o teu mercado, cara, porque esconde o cabelo todo mundo. Como é que você vai fazer? Não acredito que... Não. É mais uma variação. Exatamente. É mais uma possibilidade de ficar... Nós você somos tem, mais de 50% da população, né? Então, exatamente. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? E é legal que movimenta também o mercado de tecidos, tão esquecido. Claro, exatamente. É. E de tecidos com padronagens específicas, padronagens que não são padronagens para outro tipo de coisa, senão nossos irmãos, né, africanos que vivem no Brasil e que comercializam esses tecidos também são favorecidos. Exatamente. Com essa reutilização, né, do turbante. É. Porque se você for olhar, o turbante religioso, ele tem uma estrutura diferente. Ele tem uma linguagem diferente. Ele tem uma forma, inclusive até um nome. O pessoal do santo, né, como chamamos, eles chamam de torso. A identificação é torso. O que eu faço são turbantes. A base é diferente. A base do religioso, o ojá, eu não sei usar. Nem mexe com isso, né? Não, eu sou religiosa, mas eu ainda... Sim, mas eu digo, não é isso, não é essa tua praia. Não, eu não sei fazer um ojá, trabalhar com ojá. É interessante. Uma outra coisa, é interessante, fala, Valdinho, você fala aí. Não, fala. Não, eu achei interessante. Você fica concordando aí com a cabeça, isso aqui é rádio. Não, porque eu achei interessante ela, por ser especialista em fazer turbantes, até eu já num olhar mais leigo, imaginei que pelo menos a base fosse a mesma. Não. Já olha, mas não... Ele, o ojá, ele é longo. E ele, é mais... e ele sempre, ele começa com uma torcida aqui, porque não se amarra. Diferente. É, porque não se amarra a cabeça. Ah, sim. Amarrado é uma expressão assim, equivocada. A gente adorna. Já tem, inclusive, um. Não se amarra a cabeça. Exatamente, não se amarra a cabeça. É. A cabeça é feita para pensar, então ela tem que ficar solta. Né? E o adorno, dentro dele, ele é encaixado. O turbante, ele é encaixado, ele é trançado. Você não pode dar um nó. Né? Dentro da religiosidade, eles não dão um nó. Sim. Eles dão uma volta. É, porque tudo tem significado, né? Exatamente. Quer dizer, o amarrar, o dar nó, isso tudo tem, isso, tem pejorativo é uma, e pesado, não, né? Não é pejorativo, é toda uma simbologia. Pois é. Né? É uma questão simbólica. É, não é pejorativo, tem razão. Não, não é simbólico. É. Então, não se amarra a cabeça, porque a cabeça ela precisa pensar. Certo. Ela não pode sentir dor, sentir incômodo. Claro. Então, você mexe... Tá fresco, tá solto, o turbante tá solto, legal. Tá tranquilo, não é quente. Você escolhe um tecido esse adequado. Tecido que você tá usando eu aí, uso uma capulana. Fresco, né? Pra verão eu mesmo. Gosto, porque é um tecido africano. Uh-huh. Então a trama é de acordo com o clima. A necessidade de proteção da cabeça deles. Exatamente. Né? Agora eu queria voltar um pouco aqui à questão do tratamento capilar. Afrocapilar, pode criar esse neologismo aqui, porque a Claudinha não usa química alguma e já aprendeu isso desde casa, desenvolve isso, e você usa química, Jana? Não. Não usa química. Meu cabelo nenhuma. É natural, está criado no chá de cosméticos. Nós temos o nosso mercado paralelo. Que é o mercado para os nossos cabelos. Exato. E são produtos naturais, né, Claudinha? Com certeza deve assinar embaixo também. Eu uso Shad, então meu cabelo está tratado no Shad, mas o meu tem química. Não, Shad é uma empresa, isso, né, que é idealizada pelo Hugo, e nessa empresa trabalha com produtos para os nossos cabelos crespos e são produtos naturais. Né? Porque quando a gente ouve e fala assim, ai, vou passar aloe vera no meu cabelo, é babosa. Babosa! Babosa! Eu botava babosa, né? Então, aloe vera. Então, assim, a gente... Você é daquele Forever Living, né? Acho que é aloe vera. Aí a gente, na verdade, a gente está pegando a nossa história lá das nossas avós, bisavós, tataravós, porque exatamente. São histórias horríveis. É pegar banana, a raiz, literalmente, né? Eu lembro, banana. Digo o significado. Banana prata, ovo, gema de ovo. Eu lembro, isso. Minha avó, o cabelo ficava lindíssimo. É verdade. Era um cabelo. Mas como aqui, é que é? Ensina aí, isso, ensino. Banana, ovo, a gema de ovo e óleo de rícino. E faz massa, o banana? Óleo massa, no banana. Caso, e aí batia tudo no liquidificador, passava. A massagem. Né, massagem. Dava massagem. Uhum. Olha, era um momento mágico. É mesmo, é? Era um momento mágico. E qual é a proporção disso aí? Um momento. Eu fico arrepiado que eu lembro da avó. Qual é a proporção disso aí? É duas bananas ou três bananas? Dependendo não, depende da quantidade, do tamanho, né? Do cabelo. É, do tamanho do cabelo. E aí você passa, dá uma massagem no cabelo, deixa repousar. Era horrível, porque as crianças ficavam assim. Tampando. Mas o efeito... As crianças ficavam tampando o nariz, viu, gente? Porque vocês o estão vendo. Não agradável. Mas o efeito... os nossos cabelos eram fortes, sedosos, tinham um brilho. Agora, tem uma coisa que você falou agora aí que me lembrou... A cosmetologia branca também tem essas coisas, né? Você vê aquelas máscaras faciais que às vezes passavam antigamente. Hoje já está tudo, tudo na cosmetologia, né? Mas antes fazia em casa, né? Batia aquelas coisas, passava no rosto, botava rodelas de pepino, aqueles negócios. A prancha de hoje foi o ferro de passar roupa. Nossa. No passado. Essa busca, né, do feminino pela beleza da moda, né? A ditadura da moda, né? É uma coisa perversa. Usar barbatana de baleia para afinar a cintura. Mulher e a moda e a estética tem uma trajetória, assim, de... Sofrimento! As mulheres orientais com aquele negócio do pé, lembra? Aquela história que a gente estuda, né? Eu ficava assim. Ficava oriental quando trançava. Mas dá saudade. Na hora do trançar, né? A Luciana falou no negócio aqui, que ela mandou pra mim esse bilhetinho aqui, falando do bigudinho. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso. Você sabe o que é esse bigudinho? O que é esse bigudinho? Fala aí, Luciana. Não, o bigudinho é uma ferramenta, né, que a gente usa pra enrolar, no caso dos procedimentos químicos, pra enrolar o cabelo. Seja ele, se você faz uma escova ou se faz um permanente. Sim. E aí, pra deixar ele modelado, você deixa no bigudinho durante igual um bob tempo. É um bob. Bem fininho. E o pitó? O que é o pitó? Pitó, não sei o que é pitó. Ah, posso fazer pergunta também? Pode. Ah, eu vou fazer minha pergunta. Claudinha, porque assim, eu vou, aos 45 anos, eu já prometi que eu vou fazer meus dreads. Okay. E aí, tô vendo você com os dreads. E a gente tem tá longe, falta uns 20 anos pra isso. Então, assim, Claudinha, a gente sabe que o dread enfrenta um maior de todos os preconceitos com relação ao cabelo crespo. Eu queria que você falasse um pouco sobre o dread, por favor. O dread, assim, como a Jana falou, a questão do... Você vê alguma pessoa com cabelo black, tem a questão da liberdade e tudo que vem por trás. Agora, se dread é o ápice... É o ápice, né? Do preconceito e da discriminação. Assim, acho que uma pessoa, para você ter os seus cabelos dreadados, né, você tem que estar muito bem consigo mesmo, muito bem resolvido e com o mundo que você vai enfrentar. Isso é um fato, porque o mundo é perverso mesmo. Você enfrenta muito preconceito, entendeu? Não é fácil. Infelizmente, o cabelo dread, ele é assemelhado a um cabelo desleixado, cabelo de mendigo, um cabelo com piolho, um cabelo sujo, com mau cheiro. É verdade, entendeu? É não... sempre associado a isso aí, é verdade. Uhum. A origem dos dreads. Bom, a origem dos dreads veio da Jamaica, né? Na realidade, era uma forma de se expressar, né, através dos cabelos dentro da cultura e da ideologia Rastafari, entendeu? Então, até não é como é aqui, a forma que se faziam os dreads não é como é agora, que a gente define. É de ter o cabelo livre mesmo, entendeu? Deixar as madeixas, que elas tomem elas a forma, que elas forma cresçam natural. A sua forma, a questão do manto, ter legal. O cabelo como um manto, né? Agora o dread tem a questão também daquele negócio da Jamaica que você falou. Ele se popularizou demais pós Bob Marley, quando através da música, aquela coisa que ganhou o mundo, porque ficou uma coisa que chamou muito, até hoje é tudo muito indica mundo que artístico. Sansão e Dalila, né? Sansão usava as dreads, né? Então naquele tempo não tinha reggae, era muito antigo isso. Não, mas é porque Sansão, a gente também tem que ter o cuidado, né? Porque geralmente quando eu namorava um rapaz que usava dread, a gente andava pela rua, o pessoal sempre perguntava se ele tinha isqueiro, né? Que é associar à utilização, é o estereótipo. E ao reggae. A gente tem que ter esse cuidado, porque o dread, ele é um cabelo sagrado. Ah, então, é? Ele é sagrado. Então, como se fosse uma parte do corpo. tão importante quanto um dedo, né? Ela se corta, não é isso? Isso, então assim, a gente quando olha... Eu pelo menos própria, né? Eu pelo menos, tanto como eu falei inicialmente, né? Tanto black, quando eu olho uma pessoa de black, eu olho, nossa, ela é livre, né? De repente ela tá... Porque cada pra ter o cabelo, tirar uma química e transformá-lo, que é exatamente isso que ele acontece, né? O processo de transição... Falaram isso pra mim, você pagou pra ficar feia. O processo de transição, ele é doloroso demais, porque a sociedade o tempo todo tá te cobrando e dizendo, você não vai fazer, que houve? Você tá mal amada? Você tá, sabe? E as pessoas não entendem que é uma questão de pertencimento. E aí é onde a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente com as piadinhas, né? Eu, antigamente eu vivia fazendo piadinhas de cabelo e hoje eu vejo quanto isso é conflito. Era péssimo. Reforça muito ele a imagem negativa. Ele reforça o preconceito, a discriminação com relação ao cabelo. Isso, aliás, é uma coisa que, no geral, você vai vendo nessa questão. Hoje, quando a gente vive esse período de politicamente correto, você vai vendo como essas coisas, que aparentemente ingênuas e inocentes, elas reforçam sempre estereótipos, preconceitos, não é? Quer dizer, sempre são prejudiciais e perniciosas. Só de entender essa observação, o programa continua aí com você. Né? Sim. Então, assim, aí, mais uma vez, no programa passado, eu puxei a sardinha para esse lado, e vocês também vão entender, as nossas crianças. As nossas crianças, nós, quando nós tínhamos as nossas idades nas escolas, né, no início da escola, a gente sempre tinha aquele, o bullying étnico-racial, que agora mudou, bullying étnico-racial, né? É verdade. Então, mas que ninguém fala desse bullying. Todo mundo fala dos outros bullying, mas ninguém fala da criança que está sofrendo na escola por causa da questão do cabelo. E muitas vezes a gente vai ficando mais velha, a gente vai banalizando isso. E quando a gente banaliza isso, a gente acaba reforçando, né, essa identidade que está dentro da escola. A gente sabe que a escola, ela reproduz o preconceito, ela é conservadora, ela tem um padrão europeu, né? Ela deseja ter o padrão europeu. A sociedade, europeu, né, na verdade, ela persegue esse padrão europeu, mas não consegue, né, nunca. Então, assim, quando a gente vai para a escola que legitima nessa história, né? Eu sei porque meu filho tem black e eu lembro que numa das creches que ele passou, todo mundo falou assim: mãe, você precisa pentear o cabelo dele. Mãe, você. Eu falei, gente, mas o cabelo dele tá penteado. É. Aí todo mundo, mas mãe, aí alguém falou. Eu achava que você era mãe, né? Felizmente achavam que você era mãe. Porque muitas vezes assim, olha, você pode falar com a mãe dele pra pentear o cabelo? Fora isso. Não, mas não tem condições. Aí depois ela descobriu um fato que ela falou assim: ai, mãe, quero falar com você, eu descobri que você é do movimento negro. Ah, então eu entendi. Eu falei, quer dizer que eu sou do movimento negro, você não pode mexer no cabelo. Não. Então, assim, são situações que a escola acaba reproduzindo, né? E que a gente tem que chamar atenção para isso. As nossas crianças sofrem, nós sofremos. E as nossas crianças continuam sofrendo. Então, assim, quando a gente reforça essa questão da nossa identidade, que as nossas crianças precisam se ver, é proibido a utilização de química. Eu vejo... Não, para criança... Para criança, isso é um crime. Antigo, em casa, era ponto de transição. O que você... Como é que é? É um rito de passagem, né? Eu lembro até do crescimento, do texto fazia parte da Mel Hooks. Que ela fala sobre essa questão alisando, né, do alisamento do cabelo. Mas era a cozinha, no caso, né, era onde se fritava o cabelo, era um espaço de sociabilidade, né, tinha uma faixa etária para estar ali dentro, conversando a respeito de qualquer outra coisa, criança ali não se metia. Então, para você chegar àquela parte ali, era o quê? Com 13, 14 anos, você vai ficar mocinha. A ideia é, você vai ficar mocinha, você vai entrar em contato direto com uma sociedade que te quer dentro desse padrão. Com a cultura, com aquela cultura dominante. E hoje a gente faz uma ressignificação disso, né? Porque, na verdade, os nossos cabelos hoje, ele é um posicionamento político. Exatamente. Né? A gente não pode nunca esquecer disso. Né, Jana? Isso já vem também desde aquele tempo que vocês lembraram ainda há pouco, que a gente falou da década de 70, a gente fala do Black Power, a gente fala até de maneira geral, aliás, na mídia, eu queria fazer essa observação rápida. Nós tivemos a Angela Davis, você lembra da Angela Davis aqui? Lógico. Né? Foi a primeira negra que apareceu na televisão, na Globo, né? Com aquele cabelão, aquela Ana coisa. Davis. Ana Davis, é, perdão. Angela Ana Davis. Davis. É um erro de digitação aqui. Aí, quer dizer, a Ana Davis, isso aí. É, e hoje, os negros na televisão, eles já estão pasteurizados. Não que eles estejam embranquecidos apenas, eles estão pasteurizados. Eles são negros, mas eles são negros de alma branca. Não, você acha que não? Eu acho que na televisão, apresentador de telejornal, repórter de telejornal, você vê todos eles assim, eles são negros na cor. Mas eles não têm nenhuma identidade. Eu vou defender com muita propriedade, porque eu sou atriz, né? Então eu trabalho fazendo comerciais, e quando a gente chega no maquiador e no cabeleireiro, é um grande desafio, porque eles não sabem lidar com as nossas diferenças. Pois é. Né? Eu falo isso porque o Heraldo Pereira, que é meu amigo e que é apresentador da Globo, ele, no Jornal Nacional, ele tava kabuki, cara, que era máscara branca. Isso não era o problema dele, era do maquiador. Mas eu digo que é isso, a cultura é da cultura, não é? Ele certamente não se sentia confortável naquele papel. É, porque quando a gente fala que ele virou alto, que ele é um negro que tá ali de alma branca, parece que ele é o culpado dessa história. Rapaz, Gina, não me perdoa. Não, eu tô lascado. Olha, a Lúcia da Tijuca, que está acompanhando o programa, ela quer o endereço do estúdio Quilamu. Vai, diga aí, de novo. Estúdio Quilamu fica na rua Joaquim Silva, número 11, sala 203. Joaquim Silva, para quem não sabe, fica ali na Lapa, bem ali no comecinho da Mendissal, ali por trás, né? Passa pelos arcos e entra assim à esquerda. É a Joaquim Silva, atrás da sala Cecília Meirelles ali. Não é isso? Isso, rua Joaquim Silva, número 11, sala 203. Dá o telefone logo. 3205-0482. Aí, Lúcia, 3205-0482. Bom, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu queria que vocês vejam como é que o papo quando fica assim, né? Papo de cozinha, né, cara? Passa rapidinho. Queria que vocês fizessem a intervenção final, cada uma de vocês, começando pela Jana, que é a autora dessa sugestão. Ai, gente, que responsabilidade, né? Pois é. Mais uma vez agradecendo da gente poder compartilhar esse momento aqui. Todos nós. Eu gostaria também de fazer são dois informes, né? Um é com relação à reunião do Transando Ideias que acontece na Joaquim Silva, número 98, no Sindesprev, todas as últimas segundas-feiras do mês, que é onde a gente reúne transeiras, transadeiras, transistas, isso está sendo colocado em discussão, né? Para discutir os caminhos para a regularização da profissão. Né? Porque ela não é regular, ela não é reconhecida nem como cabeleireira, nem como artesã capilar, enfim, a gente está nessa discussão que é junto com o doutor Wilson. Nomenclatura, né? A gente começa, acredito que a partir do meados do ano, fazer uma campanha na internet que é justamente para as pessoas, como você quer ser identificada. E a gente já está com o questionário pronto, só falta lançar. E a outra coisa, aproveitando a campanha, é a campanha da estimativa, lá na fanpage da estimativa, que a gente está... você vai lá, clica na página e concorre ao livro da Cidinha da Silva, Os Novos Pentes da África, que será sorteado no dia 21 de março, que é o dia que comemora, entre aspas, né, que é o dia contra a discriminação racial. Então, assim, são esses informes e também... Qual é o endereço? Dá o endereço aí. Estimativa Page. Estimativa Page. Se quiser no Google, acha isso, né? Acha. Tranquilo. E também as meninas Black Power que estão lá, que a gente quer chegar a 20 mil. Isso aí. Bom, deixa a Jana calar a boca agora para você poder falar, Ana Lúcia, vai. É para se despedir 20 segundos. 20? Peraí. Então, eu quero agradecer o espaço, poder ter falado um pouquinho sobre o que eu penso, né, o que eu estou desenvolvendo, a minha proposta de trabalho, de chamar a atenção para nossos símbolos de pertencimento, para nossa identidade, tá? Para a formação dessa identidade, para que as pessoas reflitam que não é moda, não é moda, não é uma coisa que você vai usar e amanhã você vai deixar para lá. Esse turbante, ele tem uma história, tem uma linda história para contar, tem uma história de várias mulheres por trás dele, da utilização dele. Milhões e que vale, de mulheres. Exatamente, e que vale a pena buscar essa história. Então eu convido, já puxando sardinha para mim, claro. que vocês conheçam o trabalho do Candaces Identidade e Beleza, que é um workshop que funciona no quintal da minha casa, que agora é Quintal das Candaces, tá? Que é na rua Aquidaban 208, no Meia. E também que conheçam a página Candaces Identidade e Beleza. Legal, falou. Agora você, Claudinha. Bom, eu gostaria, rapidinho. Eu quero agradecer o espaço, o convite, também a Jana, né, por ter lançado esse, esse tema. Exatamente, né, reforçando o Estúdio Quilamu, fica aqui na Lapa, Joaquim Silva, 11. Já dá certo. E quero dizer que o Estúdio Quilamu é um espaço também de fomentação do conhecimento dessas discussões, sabe, sobre identidade racial, que além da estética, a gente quer cuidar de nós. Legal, o Tema Livre vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação das três. Um programa legal sobre o cabelo afro. Amanhã às 10h05 nós estamos de volta. Até lá.